Barreiras. E barreiras na prova, já. 5-9, livre, já, 5-5, 0, última transformadora 1-0. onun ailesi ve devleti tarafından yaşamıştı bir yerden olduğu kuruluyor. Meio autorizado com fim, nível 300, decolada 1-0 com a primeira curva à direita, na saída arbora 1 na transmissão elétrica. Passando 2 1 na primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5212, controle 1-2-0, decolada 8. Uno, transição elefa. Depois do 2-1 é a primeira aerovia que intercepta após conforme. 3153, bom dia. Informação em dúvida. Gulf, é mais um minuto, quanto? Curva à direita na saída São João, Leda Doco. Doutor 144 é a primeira aerovia que intercepta, após segure conforme a rota. Transponder 5214, controle 1202-18. Cadê o nome da Lônia, 300-1744. Ponto seguro que está aqui a nossa navegação, depois entra no número 7. Monstro, e aí depois direto do avião. Decola da 1-0, primeira curva direita, na salva 1, Leda Doco, Doculo. Controlando 208, 345, 214. Na 353, cumprimento correto, é ponte de consultora que chega aqui a sua vez. Ativo, chamarem a 353. Bola 759, bom dia. Bola 759, bom dia, atualizado por 0070 graus, 9096. Autorizado 9-0-1759. Fazer o 5-1-2-6, pronto. Fazer o 5-1-2-6, visual com o Boeing Nacional. Negativo. Após o curso de aeronave, autorizado alinhar e manter 1-0. Informa o Boeing, o segundo Boeing aproximando já em Luna, sem condições de decolar, assim que é autorizado. Negativo. Feito. Autorizado de falar 1-0, vento 170 graus, 1-0 nós. Falar Jesus, 5-2-0. Diagono 093, a sinal 190. Diagono 093, autorizado por 190, vento 170 graus, 092. Resposta 90, azul 5126, decolou 52, chama controle 120, de sinal 8, longo. Muito bom dia, azul. 5126, contato radar da Colômbia, se demonstrando nível de voo 300 na saída Arturo. 330, na boa. Está 3153 para posicionamento no 03. 3153, autorizado para chover questionar. Após a passagem do Boeing da Gol, está questionando o tempo até o 808. Entendeu que após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado. Está 3153. Cristiano Santos, Recife, 2888-2900. Servia parte 1 no Índia, ponto de espera chamando pronto, altímetro 909. Chamativo, parte 1 no Índia, ponto de espera, chamada pronto. Eita, olha agora, tá 3, não sei. Bom dia, Oxirama 625, informação aqui, aprovação Brasil. Oxirama 625, autorizado Brasília, nível 380. Decolada 1-0, com primeira curva à direita, na saída 0-1, na transmissão elétrica. Depois do 1-7, a primeira aerovia, após conforme rota. Transponde 5235, controle 1-0, decolada 1-0. Do Brasil 380, pelo 17, 110, na curva direita, após na Amor 1, Amor 1, na direção elétrica. 208, controle, acionando 52, com certeza. Chame a 25, seja mais para essa, após de pronto, para o que estiver acessando. Vou parar por pronto, graças. Salvador, está 3, 1, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3153, decolou 05, chama controle 120, decolou 8, bom voo. Obrigado, vou falar. Controle, bom dia, tá? 3153. Contato radar no decolado, prossiga com o som, obrigado. Sop na sua mão, pode falar, Leda? Pode, eu já sei a tudo. Pois é, viu, Leda, obrigado. Salvador, bom dia, azul 4201, autorização 300, Campinas. Azul 4201, autorizado Campinas, nível 300, decola da 10 com a primeira curva. À direita na saída São João, no Leda Mote. Campinas 10, a primeira aerovia, após curvado e conforme rota. Responder 5236, controle 120218. 300 Campinas, decola 10, direita São João, no Leda Mote, vá para azul 16. Correção, Azuluna 0, pulpada, Azuluna 6, prossegue em rota. 5366, responde 208, é o controle Salvador, Azul 4201. 5236, responde. 5236. Seja mais correto, é bote pronto para pushback e acionamento. Vamos lá. 6285, está no 4 para feedback acionado em ação. Xanemé 225, autorizado para feedback acionado em ação de táxi. Vai contar para o táxi, vou chamar 6285. Notificação, você mantém o nível de 0040, chega até para o dia. Chama o centro Recife, frequências 2.8, alterna 2.8.35. Primeiro chegando o médio 1, o outro pelo médio para o interceptar, chame o da descida. Sim. Muito obrigado por esse trabalho. Santíssima, tem 050. Alpha X3, X3, proceed. Alpha X3, X3, isso é o resposta do Pátio 3, Alpha X3, principal, ponte 01. Gente, reposte na entrada do Pátio principal. Ok, reportar a parede do Pátio principal, Alpha X3, X3. Salvador Tower, good morning. Going back for a minute. Have you yet? 1963, send vegetable. Silence. 7 push, Xanana 2251, 65 agora, autorizo 4 horas, Xanana de Goiânia. Índia, posso espero chamar pronto, altímetro 909. Pode ser, 6225. Santana 6211, número 2 para Costa Guarda. Número 2 para Guarda, 6211. 6225, decolou os 22, chama controle 120, decimal 8, bom número. 208, agora esse tempo. Tower, go 1-9-6-8-11, ready for full back to the left. 9963, clear to push on start to 45 to taxi. Push on 6219, copia? Autorizado VLO nível 360, decola da 190 com primeira curva direita na saída São João, no Leda Golfo. Transpreso 144 na primeira aerovia, pois seguro e conforme rota. Telefone 5240, controle 120, decimal 8. VLO, aprovado VLO 360, decola da 190, curva direita na São João, no Leda Golfo. Telefone 144, porto seguro. Transpreso 5240, controle 208. Xana 6211, compreendimento correto, aporte pronto para o feedback do Xana 6. Mostrará, informa se está pronto, 6211. Sente autorizado, aporte táxi. Autorizado, 6211. Aporte pronto, 6211. 4201, tem condições de ANL falar separado? Sim. Autorizado ANL, falar com o Xana 0, vento 1970 graus, 109. Escuta, colega, 4201. Autorizado com o PIS nível 360, decola da 190 com a primeira curva direita na saída aeroboro 1, transição elétrica. Transpreso 121 na primeira aerovia que intercepta após conforme rota. Transpondo em 5255, controle 120, visto com 8. Autorizado com o PIS nível 360, conforme rota, decola da 190, descida da aeroboro 1, transição elétrica. 5255, transponde. 12080, controle 1093. 1093, cotidiamento correto, é a ponte pronto para o pushback acionamento. Mostrar. O voo 1093, número 8 para o push acionamento. Estabilizado o launch, o voo 1233-19. Número 2, 1093. Dia azul 2775, passando em dia certo, isso aí, estabilizado. Azul 2775, traço para o estado autorizado, pouso de 90, vento lançante 0 graus 08. Viu, pouso 2775. A 58, contato radar, melhorou no início 2 Salvador. Agora chegar com o médio 1 no chão e me deu a descida. Senador 25, senador do centro Recife, frequência 23, corrigir 28, decimal 8, antena 20, decimal 0. 28, 8360, meia 2, decimal 4. Senador, exatamente, fiz completa redução de velocidade para aproximação, tráfego recente, um Alfa Tango 72 com 109 ground speed, meia 2 de meia recente. Sente, está reduzindo, vamos ver, 33. Go ahead, we've number 2 on hold your fight, okay? Roger, yeah, number 2, one minute. Coyo 2775, someone from your rep, yes? Azul 2775, 1960 graus, and we're too much. Yes, we love. Azul 4201. Azul 4201. 233, estabilizou. Estabilizou, 233. Aproximação em Sexo Sul, cabeça 1-0, chama a garota do Salvador em 1-9, por sinal 9-5. 2-9-5-1-2-3-3. O Azul 4201 está passando 4.500, senhorita. Chama o controle 1-2-0-2-1-8. Chama 1-2-0-8, Azul 4201. Agora 62 horas, contato com 62 agora. Correto, 4201, subiu até o 300, possível conforme autorizado. Para 300, azul 4201. Quero chamar pronto, altimetro 909. Rio 1019, 6211. 2 Salvador, bom dia, 1233, estabilizado aqui, 310. Golo 233, continua a aproximação, a guarda está livre. Aguarda, Golo 233. Foi com o Golo 093, alguma previsão? O 209 está fazendo a tempo que você vai. Solo 3-4, número à direita, taxi via Alfa Kilo 4-3, 4 Lima, posição prevista. 7 Alfa Kilo 4-3, 4 Lima, 2-7-7. Colo 093, agora autorizado, feedback, reposta. Autorizado, reposta da taxa, 0-9. 1-2-3-3, autorizado pouso por 0-0, versão 900-0-0-1-0-9. Autorizado pouso 1-0, Golo 2-3-3. Azul 4201 solicita voar a Mótiva. Mótiva, Mótiva. Está corrigindo a informação, é que a 2-0-9 do ponto de espera, ok? 0-9. Gente, o Xanã é 621, o visual contato na curta. Afirma. Posição da aeronave, autorizada NM, 810.